Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pois é, velho. É isso aí, mano. É, a vida é atribulada, cara. Eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Mas o cara tem que sumir mesmo. Tem culpa eu? Não tem? Não, nenhuma. É, esse é o problema. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e para todo mundo pela internet, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba que neste momento você é um dos quase 1 milhão de ouvintes que nós temos aqui no Pretinho Básico neste momento, não é mesmo, Maurício Amaral? É mesmo. É mesmo, Mr. P? É. Fala aí, Porazinho. Oi, sou eu mesmo. E Harry Potter. Estamos aí, estamos aí. É nós por enquanto. Isso, não, ali, ó, enquanto ali, não chega a Estrela Móvel. Atendendo a nossa querida ouvinte que tá aqui embaixo, a Natasha. Ela é a primeira vez. Ela tá quase não me conhece, né? Olha o que ela trouxe uma pra pulseira, mim. Uma pulseira, que bonita. A Natasha, 17 anos e fugiu de casa. É, cara. Ela pediu pra tocar a música do Capital Inicial, a gente tocou pra ela. Mas ela fugiu mesmo de casa? Não, cara, a música que ela tá aí desde as 9 da manhã, deve ser verdade. É verdade. Deve ser verdade. É verdade. É verdade. Ô, meu nome é Alexandre Fetter, nós somos a rapaziada do Pretinho, é um prazer estar aqui entretendo a audiência da Atlântida nesta quarta-feira, dia 28 de julho de 2010, dia do agricultor. Pause. Olha, Magnata, realmente a coisa tá cada vez mais difícil pro agricultor. Tô no Brasil, seca, né? Parabéns, é a seca, Pause. É a geada, é muitas intempéries e é aquela coisa, né, Magnata? Quanto mais eu planto, menos eu vejo o dinheiro entrar. Tá braba a coisa, Magnata. Tá queimando o dinheiro, Paulo. Hoje também é Dia Nacional do Combate ao Colesterol. Eu sou contra o colesterol. Eu também, contra o colesterol ruim, né? O colesterol bom, eu sou a favor. Moreno, não vai comer a gordurinha da carne, Moreno. Não, a gordurinha da carne. Vai dar gordurinha pra mim, Moreno. Não. Eu fiz um churrasco esses dias com o Frota, cara. Aí eu, separando a gordurinha do entrecor. Ô, Moreno! Não, Moreno! Pô, para aí, dá gordurinha pra mim, Moreno! Grande abraço pro Frotinho. O filho do Frota fez 2 aninhos nesse final de semana, cara, né? Cara, nossa. Grande abraço aí pro Bruno e pra família Frotinha. Muita saúde. Parabéns, pro Frotinha e pro Bruno. Parabéns, é nóis, vamos aqui. Destaques do Clique RBS. Professor de cursinho é encontrado morto em apartamento em Porto Alegre. É verdade. Cara, não acredito, velho. Professor de cursinho é do Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato eu conhecia, cara, o Tadeu Odilon da Silva Machado, claro que não sim, me lembro, cara, de ter conhecido. 54 anos, professor de português do cursinho Monteiro Lobato, foi encontrado deitado em sua cama com a barriga pra cima, tapado da cintura pra baixo com um cobertor. O apartamento na rua Riachuelo, no centro de Porto Alegre, estava em ordem. O homem que costumava frequentar o apartamento do Odilon teria discutido com ele e saído do prédio às pressas 5 dias atrás. É, diz que os vizinhos que alertaram a polícia, né, de que há alguns dias não havia movimentação e tal. Um cheiro, né? Um cheiro que já estava forte. Enfim, cara, vamos lá que o troço vai piorar bastante. Assassinato de advogado no centro de Florianópolis pode ter razões místicas. Como é? Nossa. O principal suspeito, um empresário de 35 anos de Florianópolis, antes de matar o advogado, procurou 2 líderes superiores de uma sociedade fraternal. Meu Deus. Pretendia matá-los porque supostamente eles não teriam conseguido suprir sua necessidade espiritual. Sem encontrar os 2 alvos, decidiu então ir ao escritório do advogado e matar o advogado. O Paulo César era padrinho dele na sociedade fraternal. Caramba. Que não é considerada religião. Ele também era cliente do advogado e estava descontente com o desempenho do profissional numa ação judicial de trânsito. Ah, olha aí. O suspeito tem origem religiosa forte, apresentava problemas com alcoolismo e estaria tentando superar as dificuldades pelas quais passava. Problemas, né? Problemas. Ou seja, estava num perrengue total. É. O parceiro aí. Uma mulher sofreu mal súbito nesta manhã, Maurício Amaral. Hoje tá bom. Hoje tá. É verdade, isso parece o Bad News, né? Marcelo não vem aí, o Maurício toma o lugar. Cara, olha aqui, hoje, acho que hoje é o dia do mal súbito, vai aí. É, uma mulher sofreu mal súbito nesta manhã e bateu o carro contra 3 veículos e um poste no estacionamento de um prédio na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. Em outro caso de mal súbito, atleta do Grêmio Náutico União morreu enquanto praticava remo. 55 anos. No Rio Guaíba, nesta manhã, o Moisés João de Deus, de 55 anos, fazia parte da equipe sênior do clube. Ah. Ele desmaiou e caiu na água por volta das 8 horas da manhã. Barbaruca, cara. Eu tenho umas notícias aqui pra levantar, com Astral, nossa, se quiser depois. Senhora, aí. Não, tem mais uma, peraí, tem uma que vai aliviar. Fechar, chave de ouro. Vai aliviar. Governo isenta reformas de estádios para 2014 de impostos federais. Ah, é? Que beleza. Uma boa notícia, finalmente. Assim, os administradores das sedes de partida ficarão livres de pagar PIS, COFINS, IPI e imposto de importação. Mamata, aí. Imagina, cara, a quantidade de coisa que vão importar. Dizendo alegando que é pra reforma do estádio, cara. Exatamente. Cara, mas sabe que isso aí é bom, né? Ah, deve ser. Isso aí é bom. Isso pra quem tá livre de pagar imposto, é. Não, não. É que aí tu fortalece o produto nacional, principalmente, sim, né? Sim, aí o cara constrói toda uma casa comprando... Comprando produtos importados, livre de imposto. É que o pensamento de vocês aqui na mesa é o seguinte, é que tudo nunca vai dar certo e Calma, deixa eu acabar meu pensamento, por favor. Por favor, gente. Meu Deus. Certo que tudo vai dar sempre errado, que sempre vão roubar tudo no Brasil, que não se construiu nada nesse país. Desde 1500 é assim. Todo mundo. Não é, não, Maurício. É assim. Um prédio que foi construído. Desde 1500 se rouba no Brasil. Não, não só se rouba. Cada estrada que se é construída, 5 são roubadas. Se rouba no Brasil. Não, isso aí é uma xixi que tu tá chutando agora, que eu não sei. Eu acho que a grande maioria das coisas no Brasil não tem roubo. A grande maioria, é óbvio que se tem. Assim como se tem na Finlândia, na Dinamarca, no Japão, nos Estados Unidos. Aqui se tem impunidade, por isso que as pessoas continuam roubando. Mas é que a Copa do Mundo vocês vão ver, nunca vão prestar tanta atenção nessas obras, tanto que o Clique RBS vai lançar um site especial só pra cuidar disso aí. Ok, entendeu? Cara. É que o pensamento de vocês é muito... É 880. Não, é o meu pensamento. É 880. Parabéns, é o pensamento de vocês, 880. Tipo assim, todo mundo roubar. Nada vai dar certo. Calma. Todos estão roubar. Parem, cara. Parabéns ao Potter. Resultado mesmo. Primeiro que tu tá ridículo, irritado de mulher, óculos de mulher e pulseira. Tu não joga as minhas coisas porque tu é muito grosso, tá? Parabéns ao Potter. Tenta te acalmar. Porque, inclusive, eu ia logo mais recomendar a Zero Hora de hoje que tem uma matéria de cultura do trânsito numa entrevista. Entrevista dada pelo Roberto da Mata, que é professor da... antropólogo. Espetacular, e vai ao encontro da ideia do Potter. Vai absolutamente ao encontro do que o Potter falou. Essa visão que a gente tem do Brasil e da maneira como o comportamento brasileiro está equivocado, e parabéns, meu caro. Cara, Potter, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Muito obrigado. Depois de ouvir atentamente a tudo que foi dito. Em que país vocês vivem, cara? Não, eu vivo no Brasil, um país muito corrupto. Tá. Mas que as coisas acontecem, Alexandre. Tá, apartamento foi construído. Mas a que preço que as coisas acontecem, Potter? Sim, paga imposto pra ele, cara, fortuna. Cara, tu tá vindo de uma cobertura de Copa do Mundo. Tu tá extasiado com essa isso. Essa é a minha opinião, Maurício. Tu me conhece antes da Copa do Mundo. Eu sou o único que defende a Copa do Mundo muito antes. Pra falar, mas não deixa falar. Só que teve um erro teu aí. Vocês não vão brigar, não vou deixar vocês brigar. Se tiver aqui no soco, eu vou no soco. Eu vou também. Não vão. É verdade, acho melhor ir pra porrada mesmo. Vamos quebrar o cacete aqui no programa, gente. Potter, deixa de ser ingênuo, cara. Vão roubar e ponto. Cara, roubam de qualquer maneira, entendeu? O Potter tava usando o exemplo do construíram o teu prédio. O meu prédio, assim como todos os prédios que a gente mora, foram construídos por empreiteiras, construtoras, empresas privadas. Dinheiro privado. Porra, quebrou a cadeira. Quebrou. A gente tá falando destas obras que serão feitas com incentivo do governo. Como é que o governo tem a cara de pau de dizer, nós vamos liberar do imposto as empresas que terão que fazer reformas em seus estádios, por exemplo? Por que não libera do imposto empresas para construir hospital, escola e creche? Boa! Isso é uma boa. Libera do imposto essas empresas? Por que que não libera? Então quer dizer que vai liberar o imposto das empresas para construir hospital e não vão roubar, Maurício. Como que é ingênuo? Faz Copa do Mundo na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Japão, deixa o terceiro mundo com as mazelas. Eu não sou contra a Copa do Mundo. Usa o dinheiro público do terceiro mundo para arrumar a saúde das pessoas. A África do Sul é um país absolutamente parecido com o Brasil. com desigualdade gigantesca. Tu sabe muita que gente... a Copa do Mundo não é de um país, Potter, é da FIFA. A FIFA se apodera do país por 30 dias e larga. Vai pra África do Sul não, agora. Inclusive, eles levantam tapumes pra esconder a pobreza. Yeah. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Vai agora pra África do Sul e me diz como é. África do Sul, Maurício, ganhou aeroportos que são absolutamente importantes para... Deixa eu acabar, Maurício, agora tu vai deixar acabar. Eu tenho uma pergunta. Tu falou que a África do Sul está largada. Olha só, a África do Sul teve estradas melhores, tá? Melhorou a educação no país, melhorou uma coisa que é importantíssima, qualquer país, não sou eu que diz, é antropólogos, sociólogos, autoestima para um país, o país trabalha mais, pega mais junto numa Copa do Mundo. Quanto tempo isso vai durar? Bom... Potter, no domingo terminou. Os aeroportos, mano, vão durar pra sempre. No domingo as terminou. As estradas, mano, vão demorar pra sempre. E aquele trem que eles gastaram não sei quantos bilhões de dólares que faz um caminho até o outro e não atendeu ninguém. Potter, no domingo terminou a Copa do Mundo, tá? Tu entrava aqui na Atlântida com um som maravilhoso, sem delay nenhum, sem atraso nenhum. Na segunda-feira, uma da tarde, a Copa terminou às 7 da... Na segunda-feira tu entrou no ar, tinha um absurdo, cara. Qual era o motivo? O que o Jean te falou? A África voltou a ser a África. O Jean não, ele não fez um estudo profundo. Ele chutou, Maurício. Assim como no meio da Copa dava problema também, Maurício, na transmissão. Tá bem, olha só. Eu concordo contigo, eu só acho que é 8,80 tá errado. Então vamos ficar no 44. Uma pergunta pro Maurício. Maurício, tu é um cara honesto, não é? Sou. Por que tu acredita que os outros não são, cara? Mas, cara, as notícias me provam que não são, é um país que tem Everton. Cento e quantos milhões de habitantes? Quase 200 milhões. Quase 200 milhões de habitantes. Mas por que tu acredita que a maioria não é como mas, tu? Mas, assim, sabe o que é... Não é a maioria do povo, cara. É a maioria de quem tá... Posso eu pedir a palavra? É de quem tem a chave do cofre, Everton, que não é honesta. É assim, ó. É porque o grande problema é o seguinte. A gente elege nesse país as poucas pessoas que vão opinar por nós. Que vão fazer as coisas por nós. Quando essas pessoas chegam ao poder... inegavelmente elas têm que entrar no sistema para se manter no poder. E o sistema é corrupto. O sistema é corrupto e elas entram nisso. Meia dúzia de político que não entra nesse poder, que não entra nesse poder, sistema. Rodrigo. Não, eu não entrei no poder. Tu tá no poder, não, tu tem um microfone na tua frente. Mas tu tem nós estamos falando de ação. Se eu pudesse decidir alguma coisa, eu não teria tomado essa decisão dos impostos. Tu decide a tua vida e as pessoas estão ao teu redor. Mas a minha vida, ela é honesta. Mas a vida do meu governante, às vezes, não é. Olha só. E a gente não pode trabalhar com a utopia de achar que a nossa. A gente tá discutindo. A gente tá discutindo por uma Copa. Peraí, só um pouquinho. A gente tá discutindo por causa de uma Copa do Mundo e incentivos fiscais, que é coisa que se dá no Brasil a vida inteira, se dá incentivo fiscal no Brasil pra empresas se instalarem, pra algumas pra coisas acontecerem. Pra beneficiar os grandes. O incentivo essa fiscal tá enraizado na cultura política brasileira. Sabe? Não é por causa da Copa do Mundo que vai ter incentivo fiscal. Não, sempre a tem. A Copa do Mundo é só um exemplo. Sempre tem. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, a Ford, por exemplo, uma empresa que se instalaria em Guaíba há alguns anos atrás aqui, não foi instalada porque o governo não quis dar os incentivos fiscais. Os caras foram lá pro Ceará, foram lá pro Nordeste. A minha pergunta se mantém. Quem somos nós que nos julgamos melhores, superiores em relação a outros vivendo no mesmo país, tendo a mesma cultura, a mesma educação e as mesmas oportunidades? Posso responder eu? Sim, nós deve. Somos pessoas que crescemos acostumados a ver na TV, nos jornais, escândalos de gente roubando, de gente desviando ambulância, de gente desviando merenda de criança carente, de gente roubando dinheiro na cueca, de gente levando dinheiro na meia, de gente levando dinheiro na calcinha. Estes somos nós que julgamos quem está acima de nós. Estão soltos Estes e voltam são ao a governo. Minoria. Mas é a minoria que manda, tia. Não, cara. Nós trabalhamos numa empresa. É a minoria. Não há mais discussão sobre este assunto no programa. Vamos dar uma rodada. É verdade, falar com Marcelino. É comigo mesmo. O Marcelo. Vai. O Marcelo tá mal. O que houve? O AVC? Não, quem teve AVC fui eu. Eu tive AVC. O Marcelo tava cuidando lá, tava com labirintite. Labirintite. E agora parece que estourou a hemorroida no Marcelo. Tá lá no médico do Potter. Tá lá cuidando da hemorroida. Aliás, eu tenho que voltar lá. Eu trago aqui as notícias do plantão Bad News pra hoje. Tá bem, hein? Mulher esconde hambúrguer do McDonald's nas calças e vai presa. Por quê? É verdade, amigo. Essa notícia aqui é verdadeira. É possível. Eu não estou inventando, não. Nossa, ela trabalhava no McDonald's. Lori Shannon Turner, do estado americano da Carolina do Sul. pediu dois hambúrgueres e um café no McDonald's da cidade de Spretenburg. Depois que os sanduíches foram postos no balcão, enquanto os funcionários preparavam o café, ela pegou um deles e o escondeu dentro das calças. Quem aqui, né, amigo, nunca escondeu o Big Mac nas calças? Tem muitas meninas que escondem o Big Mac nas calças. Que isso, Marcelo? É verdade. Em seguida, a Lori reclamou, dizendo que estava faltando um sanduíche. A atendente insistiu que os dois já haviam sido colocados no balcão, mas ela protestou. O restaurante se recusou a lhe dar outro sanduíche. E como Lori começou a fazer escândalo, um policial foi chamado. Chamaram os meganha. Foi lá o policial, logo que chegou, o Tira viu uma mancha de óleo. Seria ketchup? Ou seria... Não, deixa pra lá. Na região do zíper das calças da mulher. E convocou uma policial feminina para revistá-la. Ela encontrou um hambúrguer escondido nas calcinhas de Lori, que foi presa por conduta desordeira. E agora terá que se contentar com o grude da cadeia por alguns dias, meu amigo. É verdade. Isso é mundo real. Isso é jornalismo. Ô, Marcelino. É comigo mesmo. Obrigado, Marcelino. Vai daí, Pi. Ela chega do trabalho, senta na poltrona favorita, liga a TV e grita pra mulher. Rápido. Traz uma cerveja antes que comece. Boa. Nova. A mulher não entende nada, mas pega a cerveja e leva pro marido. Quando ele termina, diz... Vamos lá, traz outra. Vai começar a qualquer momento. Vamos de uma vez. Aí a mulher, aí, ué, tudo bem. Vai lá, traz de novo, apressado. Tá bom, tá. Vamos, mais uma, ligeiro. Tá começando. E a mulher revoltada olha pra ele. Tá, agora chega, né? Agora chega. Que droga é essa? Chega, não diz oi, senta aí todo folgado, não levanta essa bunda gorda pra nada. Acho que eu vou ficar trazendo cerveja, indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não percebe que eu trabalhei o dia inteiro? Lavei roupa, passei roupa, limpei a casa, cozinha, ainda fiz compra. Aí o marido olha pra ela. Pronto. Começou. Impressionante. Viu como é, cara? Assim. Exatamente assim. Ficar tranquilo. Para estes momentos, eu sugiro que você vá até uma loja e compre um fone de ouvido. Boa. Fone de ouvidos. Tem um fone de ouvido muito legal, acho que é da marca Ariel 7. Sendo vendido na Surf Shops de Porto Alegre e tal. Serve pra não ouvir o quê? A palestra. Não, pra... Ah, é? Eu ia sugerir que levantasse a bunda do sofá e fosse buscar o que precisa, né? Aí não escuta a palestra. Mas é a parceria. Cada um faz as suas coisinhas. A parceria e o casamento. Para aí, quem é que vai cozinhar os ovinhos de codorna? Não querem palestra. Aliás, denúncia, sumiram os ovos. Não sumiram. Aquele vidro de ovos? Não, pô, tu tá defasado. Os ovos daquele da galinha, o grande e o pequeno. Grande e o pequeno. Quem que botou no lixo? Tá brincando. Ah, não. Sério? Eu vi no lixo, pensei. Eu não fui, cara. Olha, só pra encerrar aqui, ó. Manda um pau ficar tranquilo pro Giovanni de Criciúma, que vai casar com a Rutiele. Para aí só um pouquinho. Que vai momento. Casar com a Rutiele. Tu conhece a Rutiele, cara? A Rutiele, ó. Grandes baladas do reggae lá em Criciúma, né, Magnata? Nós que tá. Que tava, no caso. Tava, né? Agora o Magrão, né? Sabe como é? Eu tô sozinho, né, Magnata? Tô procurando uma alma gêmea. Tá, vou fazer uma música. Abre teu olho, Paulo. Abre teu olho. Vai daí, então, Potter. Olha só aqui, ó. Os CDs mais vendidos do Brasil até hoje. CD e disco, que né? Que medo. Hoje. Disco e CD, isso aqui, né? Vale tudo, deve né? Ser, deve Roberto ser um troço Carlos tem violento, vários. Assim. Quem manda pra gente é cadê aqui? Daniel Formage, ou Formagi, ou Formage, lá de Blumenau. Formage. E ele pede pra mandar um pode ficar tranquilo e isso é jornalismo, Marcelinho. Isso é jornalismo! Lino, pra mim e manda um beijo pra Cris Ná, que mora em Pomerode, lá em Santa Catarina. Beijo pra Cris Ná. Décimo lugar, Terra Samba ao vivo e a cores. Ui! Nada mal no tio da samba. Milhão. O Terra Samba foi responsável pela noite de planeta com mais gente, né? Na história de toda, né? Sabe que nessa época eu fui à Bahia, cara, e só tocava Terra Samba. No primeiro dia, tudo bem, Terra Samba. Olha, se tu no for segundo lá dia, hoje, pô, Terra Samba. Tá no igual. Terceiro dia, não aguento mais Terra Samba, cara. Nada mal no tio Terra Samba, não é nada mal. 2.450.411 CDs vendeu o Terra Samba. É a família Terra Samba. O Terra Samba também era da dança da manivela. Imagina Terra Samba se contasse pirata, né? Era o do pequenininho aquele? É, o Nanico. Que usava umas calças justinhas, assim, brancas. Pequeninho. Fazia dancinha. Nono lugar de 95, Mamonas Assassinas, com 2.468.830. Ah, tu tá fazendo uma regressiva. É, do décimo ao nono. Vende até hoje, eu acho. É, né? Mamona até hoje. É, oitavo lugar, esse aqui entra LP, tá? Show da Xuxa, de 86, o primeiro. Tenho. É aquele que ela tá sentada de inteiro na cara. Hilaria é o 4, acho. Hilaria é o 4. Ou 3. É. Esse aí é o que primeiro, coisa. Ela tá sentada. Ah, o primeiro a minha irmã tinha. Com a Chuquinha. Olha, claro. Que o primeiro é Turma da Xuxa. Ah! Turma da... Turma... Não, não, não, que é isso aí? Não, não, é 86. Da Xuxa. Ah, não, ele ali é 88. E vamos brincar de índio, ó. Vamos brincar de índio também, vamos 88. Vamos brincar de índio. Eu não lembro disso aí. É. 2.689.000. Sétimo lugar, Um Sonhador, do Leandro Leonardo, de 98, com 2.732.000 de cópias. É o amor! Não, 2.732.000. Deve ser o amor, né? Deve ser o amor, né? Só não, mas não, é Leandro Leonardo, cara. É do Zezé de Camargo Luciano. Qual é o grande hit do Leandro Leonardo? É Pensa em Mim. Pensa em Mim. Ah, não, Pensa em Mim. Mas eu acho que não é de Pensa em Mim. Pensa em Mim é de 90, aqui que vai chegar na lista. Ah, tá. Eles têm dois na lista? Então, peraí, como é que é o nome daquele ali? Um Sonhador. O Leonardo deve estar rico, né, cara? Esse aqui deve ser aquele assim, eu juro. Cara, o Leonardo morreu, cara. Ah, é? Ah, não, não, foi o Leandro. É o Leandro, acho que Leandro morreu. É sempre o primeiro que morre. Leandro. Ah, eu acho que é o João Paulo e Daniel, né? Leandro e Leonardo. Mas o Bochecha foi o Claudinho que morreu. É sempre o primeiro que morre. É verdade, o Maurício tem razão. No blog de vocês, como é que tá escrito lá, Rodaica? Rodaica e Petra. O olhão dela, né? Estará mudando o jantar. Bate na madeira. Sexto lugar, Segundo Show da Xuxa. Ai, adoro. De 87. E aí que começou essa naba de falar com o show da Xuxa. Cara, que a Xuxa. Cara, eu, graças a Deus, eu livrei meus filhos da Xuxa, cara. Graças a Deus. Eu também, cara. Não, cara, meus filhos, não, meu filho mais velho de 6 anos não conhece a Xuxa. Uma pena. Não sabe quem é. Vou mandar um filmezinho pra ele. Ah, não, aquele filme pode mandar. 2.754.000. Quinto lugar, Show da Xuxa 4, de 89. É o terceiro. É a terceira posição. Ah, não tem nenhum. Lua de Cristal. 2.920.000. De que ano que é esse aí? 89. Então, já passou. Quarto lugar, Só Pra Contrariar, de 97. Tô fazendo amor com outra pessoa. Mas meu coração vai ser pra sempre teu. E esse aí deve ter. Ele vai dar uma paulada na barata dela. Não, isso aí é outra banda. Claro, Só Pra Contrariar. Ah, não, é mesmo. É que isso aqui é um ao vivo. Esse é do Pires, né? Então tem a barata. É que ele tá com uma camisa Pires, da seleção brasileira. Alexandre Pires. É o Pires, no tempo. Cara, você analisar essa letra, é o maior cachorrice do mundo. O Fetter chega pra rodar e canta. Tô fazendo amor com outra pessoa. Pá! Na hora. Tuf! Aí entra a explicação. Mas meu coração vai ser pra sempre teu. Mano, não é cachorrada, cara. O que o corpo a mulher faz... pode não querer o cara e o cara tem que estar fazendo amor com outra pessoa. Toma. Tá bom, Maurício. Tá, boa Maurício, explicação. Foi bem. Quarto lugar é eles, com quase 3 milhões de cópias. Só pra entrar. Agora entramos ao pódio. Terceiro lugar, Leandro Leonardo, de 90, com 3.145.000 cópias. Esse sim é Pensa em Mim. Pensa em Mim, chore por mim. Que, aliás, é um sucesso na balada. Liga pra mim. É verdade. Os grandes momentos da balada. Fora aquela outra do Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não. Chupa que é de uva. Chupa que é de uva. Segundo lugar, aí sim, dele, Ariê. Show da Xuxa 3, de 88. Saiu a Xuxa. 3.216.000. Xuxa teve um. Lembrando que a Xuxa também é recordista do cinema brasileiro, né? Não é os Trapalhões. Não, com todos os filmes juntos. Eu acho que é os Trapalhões ainda, não? Todos os filmes juntos. Ou da Poltrona. E o disco mais vendido da história do Brasil, com 3.228.000. Padre Marcelo. 468 cópias. Lançado em 1998. É. Opa. Músicas para Louvar o Senhor. Do Padre cara, Marcelo. Cara, não tem nenhum do Roberto Carlos, velho. Nenhum. Como é que chama o Roberto Carlos? É que o Roberto acho que tem muito disco, né? Não dá tempo. Não, acho que é na carreira do Roberto. Ah, sim, ele tem milhões. É um por ano, né? 40, um por ano, praticamente, ele lança. Padre desde... Marcelo, hein, meu? Qual foi o último ano aí avaliado? Não tem nada anos 2000. Parece que o Padre Marcelo... O disco mais novo é o Terra Samba e o Padre Marcelo Rocha, 98. Padre Marcelo vai lançar um novo agora, Ajoelhou Tem Que Rezar. No nome do disco. Tem um padre novo aí, né? Um padre bonitão, né? Fortão e tal. Alguma coisa de Melo. Padre Emo. Fábio de Melo. Sim, ele vai no Didi. Sim, ele bota maquiagem nos olhos e tem uma franja colada na tela. Por falar nisso, tem uma reportagem da Zero Hora hoje com as celebridades, né? Que vão concorrer nas eleições aí, né? Impressionante. Tem o Popó, tem o Maguila, o Marcelinho Carioca. Vampeta, cara. Romário. O Leandro e o Kiko do KLB vão concorrer lá em São Paulo. Os dois vão concorrer. Os dois, pra mim são os três tops, são esses dois e a mulher melão lá. Cara, a mulher melão, Netinho, Reginaldo Rossi, quebra barraco, Renner, Sérgio Reis, Tiririca. A Tati quebra barraco, mulher melão e a mulher pera. Eu voto na mulher pera. Eu voto na mulher melão. Voto na melão. Ah, eu acho que eu vou no Tiririca, né? Mas vocês viram que o próprio Tiririca diz ali que ele tem consciência que muita gente vai votar nele justamente pra voto pra te fa. Sim, sim. Pra mesmo. Sabe disso, ele imagina que isso vai. Já que a gente não pode mais escrever na cédula, né, como era antigamente, agora o voto de protesto é votar nesses caras aí. É votar no Tiririca. Sei lá, né? Bom... Isso é um pouco de preconceito, teu. Não é preconceito. Eu não votaria nunca no Tiririca, né, cara? Se o Tiririca tiver uma... Não. O Tiririca não tem nada pra me oferecer, cara. Tem calças coloridas. Mas qual ali tem para... Pois é. Talvez a mulher melão. Sabe essas bandas aí, Restart, essas coisas aí? Tudo copiaram o Tiririca. Claro. A referência é o Tiririca. É verdade. É isso aí. Ô, cara, por falar nisso, Zero Hora. Por falar em Zero Hora, hoje tem mais um texto de mais um Pretinho Básico na Zero Hora. O texto de hoje é do Everton Cunha, Mr. P de Pijama, do Pijama Show. Muito bonito. Quero dizer aqui que me emocionei, fui às lágrimas lendo o texto do Everton na Zero Hora de hoje, cara. Muito demais. Bom. Muito bom, parabéns. Também fui às lágrimas recebendo os elogios de vocês. Que maravilha. Muito bom, assim que é bonito. Assim como aqueles que mandaram seus e-mails, uma avalanche. Uma vibe muito positiva. Depois de todos lançados, a gente vai colocar no blog do Pretinho pra perpetuar também no blog. Muito bem. Vai daí, Rodaiquinha! Tem um dilema de um ouvinte do Felipe. Dilema. Ouvinte. Daí, gurizada do PB, gostaria da opinião sincera de vocês. O meu melhor amigo, que mora em outra cidade, é homossexual. Ah! E namora um cara. Sempre levei na boa, não sou preconceituoso e acho repugnante ter preconceito. Mas acontece que amanhã ele vai ter alguns compromissos aqui na minha cidade e pediu refúgio no meu apartamento, como já fez várias outras vezes. Só que desta vez, ele perguntou se não pode trazer o namorado junto. Por mim, não teria problema, mas o inconveniente é que moro com minha irmã e ela não sabe que o meu amigo é gay. Apesar de ele já ser considerado de casa, devido aos vários anos que temos de amizade. Mas provavelmente ficará uma situação tanto quanto constrangedora, já que a minha irmã é bem conservadora. O que vocês fariam no meu lugar? Ele vem amanhã, então se puderem, respondam hoje. Levanto eu a mão primeiro pra eu falar, tá? Tá escrito. A palavra é sua, Alexandre Feta. Obrigado. Quero dizer o seguinte para este amigo. Amigo. Ele é o irmão da irmã Carola, é isso? Isso. E é amigo do... Relaxa, porque o teu amigo que vai trazer o namorado... Não vai ficar se expondo na frente de vocês, entendeu? Não vai ficar fazendo coisinha na frente de vocês. Relaxem, certo? Tratem como uma situação normal de duas pessoas que estão visitando vocês. Mas é verdade, cara. É verdade. O que os caras fazem dentro do quarto depois, lá amanhã, quando voltarem pra casa, é problema deles, velho. É, o problema tá na irmã Carola, Tá certo. Né? A irmã Carola entenda a situação de ter dois amigos na casa do irmão. Manda teu amigo dormir com a tua irmã. Fica com o namorado não, do amigo. Não tem essa necessidade. Sabe o que acontece? Quando tu imagina assim, o cara homossexual com o namorado, tu acha que automaticamente vai ter um mulherzinha na relação e que rapidamente todo mundo vai perceber que, olha, ele tem um casalzinho, verdade, ele é gay, eu não sabia. Diz pra irmã que é um colega de trabalho. Mas aí é que tá, eles não vão ter esse tipo de comportamento. Exato. Porque os homossexuais, eles namoram, mas eles continuam sendo homens, porque eles são homens. E as pessoas têm uma visão de que homossexual é... É purpurinada, né? Não, que é aquela coisa, é libertinagem, afetada. Topa tudo, que é libelo, vamos fazer de tudo. Não é isso, não tem nada a ver, cara. Não. Não tem nada a ver. Não é, cara. Não é. Pô, não por favor. Zé Wilker, o que tu acha disso, Zé Wilker? Eu acho que está na hora de repudiarmos esse tipo de comportamento. É verdade. Até porque tem um simpatizante, hoje, né, Zé Wilker? Tem um simpatizante. Exato, acho legal essa ideia hollywoodiana. Tomou hoje. Não, e a parte boa também é que os dois caras que ele tá recebendo em casa não vão dar em cima da irmã dele, né? É, por isso dá pra deixar o dormir no quarto dela. Tá relaxado assim. E na hora que eles entrarem em casa, já dá, ali tu já dá dois tapas na cara de cada um e fala assim, se frescarem aqui, vocês vão ver, mano. Eu não posso passar. Eu aposto aqui que ele vai ficar surpreso. A irmã dele vai ter uma reação surpreendente. A irmã dele não vai nem sacar, cara, que os caras vão perguntar quem é aquele gatinho. Eu tô apostando ali. Não vai nem sacar, chega os dois, oi, tudo bom, Porã? Oi, amiga. A irmã dele vai mostrar o armário pra ele. Amigo. Tem uma coisa que é batata na vida, que é, obviamente, o preconceito. E que, na maioria das vezes, é quebrado conforme a atitude que a gente tem diante da situação que a gente vive. Vai depender muito mais da forma que ele reagir, que o amigo dele chegar com o namorado, do que da irmã. Quem vai determinar... Quem vai entregar a jogada é o cara. Claro, é o cara. Então, se o cara simplesmente continuar sendo teu amigo, como sempre foi, e trouxer outro amigo, e esse passar a ser também amigo, a tua irmã vai receber bem, e vai acolher, e vai gostar da ideia. Pode acreditar em mim, faça isso. Agora muito vocês bom. Chamaram aí o Zé Wilker, banda, né? Eu tenho aqui uma lista de atores que se tivessem saído no Brasil, nascido no Brasil, eles se chamariam de outra maneira, né? Uh-huh. Teriam outros nomes, uh-huh. abrasileirados, aportuguesados. Tipo Robert Redford. Roberto Ford Vermelho. Charlie Sheen. Charles Brilho, né, pessoal? Grande, vamos chamar o Charles Brilho pro filme, né? Tudo bem. Fred Mercury. Frederico. Mercúrio. O Alfredo Mercúrio. Alfredo Mercúrio. Nome artístico, né, cara? Fred Mercúrio não ia ficar legal. É. Clint Eastwood. Clint Madeira do Leste. Clint não tem nada aqui? Clint não tem nome aqui pra Clint? Não, acho que Clint é nome mesmo. Acho que é. Ed Murphy, o Edson Murphy, né, cara? É. Famoso Edson Murphy. George Clooney viraria o George Clooney. O Clint, o grande George Clooney. Na verdade, C-L-I-N-T é nome próprio, né? Clint. O Clint, com T-C-H no final, é um momento, é uma situação do boxe. Isso aí. Que o cara se prende no outro pra não apanhar. O Jeremy Irons chamaria-se... Jeremias Ferros. Roger Waters, o Rogério Águas, eu comprei o novo disco de Rogério Águas, tá muito bom. Aliás, eu ouvi um disco, o primeiro solo do Roger Waters, cara. Não sei se é o primeiro ou o segundo, aquele Radio Chaos. E é muito ruim, cara. É obrigado, muito ruim, eu ganhei um vinil e eu achava bom na época, eu sei lá. Naquela época tava louco, né, porra? É, com certeza. Kate Moss seria a Kátia Musgo. E o Martin Luther King, Martin Lutero dos Reis. Um abraço, Cassiano Escandolara Rodrigues mandou aqui os nomes dos Martin atores. Martin Luther King é bom, hein? Martin Lutero dos Reis. É isso aí. É rei, seria, né? Classificados do Pretinho. Com mais uma prestação de serviço para a audiência do Pretinho Básico, os classificados. Aí, galera do Pretinho, me ajudem com esta venda. É uma barbada. Vendo ar-condicionado Consul Airmaster, 7.500 BTUs, 220 volts e é de janela. Quente e frio, medidas aproximadas 0,30 por 0,50, altura e largura, ótimo estado, funcionando. Uso ele com frequência e tá muito bom. Estou vendendo porque estou de mudança e no novo local não tem abertura para ar-condicionado. Está vendendo por R$500. Dependendo, negocio. Está em Floripa esta oferta. Interessados para vendoar@gmail.com. Muito obrigado, Fred Mariani, vendendo o seu aparelho de ar-condicionado aqui no Pretinho Mariani Básico. Mariani tá vendendo ar-condicionado? Mariani tá se mudando de lá, Paulo. Tá lá em Floripa. Olá, PBs, estou vendendo meu Uno 93 preto. Ele está em ótimo estado, com tudo revisado. Contas em dia, tô pedindo R$8.000. Quero me desfazer dele, pois pretendo comprar um auto mais novinho. Os interessados podem enviar um e-mail para Chaves Punk. Ah, não vai me dizer que é o Chaves Punk que tá vendendo o Uno. Ele mandou muito naquele Uno, né? O chavespunk@hotmail.com. Que eu envio fotos do mesmo. Lucas Santos de Gravataí mandou aqui tem pra um nós. Cheiro de vinho esse carro aí do Charles Punk, só tomava o freio Damião lá. É mesmo? Indo pro Oswaldo Aranha. Que beleza, eu quero dizer pro nosso querido Charles Punk, o Lucas Santos de Gravataí, que ele pode pegar o Uninho 93 preto dele e dar uma passada ali na Maxim Peugeot, aqui na saidinha de Porto Alegre, perto do aeroporto. Fala com o Sandro. O Sandro ainda tem 50 carros com ar-condicionado grátis. E se for ouvinte do Pretinho Pretinho sai emplacado e com película ainda de graça. Chega lá e diz, ó. Hã? O ouvinte sai com película carro que emplacado. O carro que o ouvinte comprar. E ele diz aqui ainda que vai pagar o churrasco pra nós do Pretinho. Aqui. Ah, que beleza. Que beleza. Tá bom, então tá dá bom. Uma chegadinha ali na Maxim Peugeot e troca de carro, parceiro Lucas Santos. É nóis, show do intervalo. Voltamos e é caro nosso churrasco, hein? Com o Pretinho básico aqui na Atlântida e mais um quadro do programa, o Bota a Boca. Atlântida, Atlântida, Atlântida. 20 para as duas, estamos de volta pela Rede Atlântida, o melhor som da FM em todo o sul do Brasil, com o Pretinho Básico. E conosco Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo. Que momento! Ai, que delírio, cara. Se o show do intervalo imagina, fosse cara. Aberto, cara, meu olha, Deus, nós já não tava mais nessa é. Não, não tava mais aqui, cara. Mas pra Beto Xavier, grande amigo nosso do Bola nas Costas. Vai. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Tolerância zero da produção. Vamos nós. Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, da Libertadores, ontem empataram lá os mexicanos com os chilenos, doutor Peter. Que momento, cara, vocês não vão acreditar, eu recebi... Foi 1-1. Eu recebi um torpedo de um gremista, assim, ó. Começaram a se... Aquela palavra... Se dá mal. Se dá mal. Uh-huh. E aí eu fiquei pensando, né, cara? Ué? O que tá acontecendo, né? Eu aguentei, né? Bom, perdemos, sei lá, o Guinha Azul e o D'Alessandro pra hoje. Aí eu não entendi. Aí daqui a pouco eu vi uma manchetinha ali, Chivas empata, eu... Nossa. Arba, aí tu vê aonde que tá. Doença, é que daí né, sai o adversário do Inter em São Paulo. Não seria Felipe o nome da pessoa que te mandou esse torpedo? Não, não foi ele. Foi um outro amigo meu. Que mais, doutor Alceu? De noite tem o Inter com São Paulo, né? Hoje de noite tem o Inter com São Paulo. Vai jogar, D'Alessandro? Sim, já tô confirmado. Porém, tá aí? Tá aqui, tô aqui, ô desgraçado. Porém, quero que torça por mim hoje. Tá, então tu faz o seguinte, tu marcar um gol, eu não vou estar acompanhando o jogo, mas amanhã eu vou ver no Jornal do Almoço lá no Globo Esporte, tu manda pra mim, tu bota uma camiseta, beijo para o Porão, alguma coisa, fala alguma coisa vou de mim lá. Vai fazer. Tá, pensa como no que tu vai fazer. P-O-R-A-T-U. Vai ser ruim, hein, Porão? Vai ser ruim, porque ser ruim. Aí tu... Então. Tu mesmo vai ficar na dúvida contigo se tu quer que ele faça um gol, não, sim, porque vai ser homenageado. Claro, será claro, que é bom? Ele quer, aí, no final ele quer. Tomara que eu tenha suerte, né, porra? Porque tá faltando um pouquinho de suerte. Doutor Alceu, obrigado, Dali. Volta pra concentração. Tem também o Santo com a vitória hoje, né? Decisão da Copa final. Do Brasil, a primeira esse partida. Esse é o jogo nacional, né? Esse é o jogo do Brasil. Que é a final, né? Os meninos da fila. Claro, da vila. É isso aí. Era isso. Tá bem, doutor Alceu. Doutor Alceu, quero mandar... Hã? E o palpite dos colorados na mesa? Tem o palpite. A seis da tarde. Eu quero mandar um abraço pro nosso querido ouvinte, amigo, atleta. Seu atleta, doutor Meira. Seu atleta, o Souza. Sozinha. Inclusive, Tomara que ele volte domingo. Joguei uma bola ontem, o Souza tava lá nos vendo jogar e tal. E que bom que ele já está jogando. Não, não, ele tava lá nos vendo jogar, o Souza. Foi assar carne. Foi assar carne pra nós. E aí eu perguntei pra ele, Souza, e aí, cara, não volta mais pro Grêmio. O Souza tá chateado. E hoje, curiosamente, fiquei feliz quando vi a Zero Hora no caderno de esportes Zero Hora dizendo que o Souza pode voltar no Grenal. E tudo isso tá gravado em um vídeo que vai estar no blog do Pretinho logo mais. Às 16h. Muito bom. Aproveitando agora o seguinte, o Souza tá chateado. O Souza quer jogar. Tem condições pra jogar. Tem que jogar. Então acesse o blog do Pretinho pra ver o Fetter e o Souza batendo uma bolinha. E o Rafael Sobis tá nos escutando também aqui na concentração. Querido Sobis, abraço. Vamos nós todo mundo junto hoje. Vamos lá, vamos passar pra mais uma sessão do programa. É verdade. O programa está todo fracionado agora, né, cara? O que que é? Tem um valo aqui do lado da minha casa. Ah, os caras não, pelo amor. Ai, moço, o Soleiro já foi assaltado umas 10 vezes. Pretinho Básico. Bota a boca. Vai, Porã. Sou eu que tô fracionando o programa. Pega o teu pedaço aqui, ó. Cara, tem aqui. Vai, Porãzinho. Tem aqui um direito de resposta, né, meu? No programa Pretinho Básico das 13 de ontem, dia 27, um ouvinte enviou um e-mail reclamando dos ônibus da empresa Soul, que faz o transporte de passageiros. Não é Soul, de cara. É Soul, né? Soul. É Soul, sempre foi Soul. Porã tá acostumado com Soul Music. Soul Music. Soul Music, exatamente. Exatamente. Enfim, dados para resposta sobre lotação. De acordo com legislação do transporte coletivo urbano de pessoas, o número permitido de usuários transportados em um ônibus inclui ocupação dos assentos e o mesmo número de pessoas em pé, totalizando 100% de ocupação. A Soul monitora constantemente suas linhas e usa como parâmetro a ocupação de 85% para realizar ajustes necessários que são baseados em dados técnicos. O acompanhamento é realizado em um período mínimo de uma semana para analisar a média de ocupação no veículo. Os horários e itinerários ofertados são planejados e distribuídos de forma a suprir a demanda de clientes nos diversos eixos que a empresa atende. A empresa adquiriu 65 novos veículos de característica urbana, todos adaptados dentro das normas, e 10 ônibus modelo executivo, com ar-condicionado e acesso à internet 3G. Os ônibus já estão em fabricação e devem começar a chegar a partir da segunda quinzena de agosto. A empresa está disponível para receber solicitações dos clientes por meio do serviço de atendimento ao usuário SOU. Pode ser contato por meio da página da empresa da internet, www.soul.com.br, ou por telefone via ligação gratuita para 0800-5102-877. Muito bem. Isso aí foi o quê mesmo? Foi o direito de resposta da Soul. Foi uma resposta de uma queixa feita aqui por um usuário da empresa, e agora a empresa respondeu, ou seja, isso nos mostra que está surtindo efeito o espaço que nós estamos abrindo aqui para a comunidade reclamar. Chamados problemas que a afetam diariamente. E agora vamos botar a boca, tchê! Bota a boca, então. Boa tarde, pessoal do Pretinho. Se puderem, leiam o meu e-mail no ar, é importante. Ouvindo o programa de vocês, sei que alguns ouvintes aproveitam a audiência do programa para tentar levar ao público certos problemas de urbanização que seu município possui. Neste caso, sou mais uma moradora tentando reclamar de um problema que acho que muitos do meu município gostariam de falar. Pois bem, moro na cidade de Viamão e já fazem alguns anos que uma empresa de alimentos, a Mumu Alimentos, se instalou próximo à minha residência, com intuito de urbanização e vagas de emprego. O problema é que de uns 2 anos para cá, nos arredores da fábrica, fica impossível de respirar, porque o odor que fica no ar é insuportável devido à emissão das fumaças da fábrica e de um lago que foi construído pela empresa, no qual acredito que seja usado para despejo de resíduos fabril. Um outro perigo é que eu sei que muitos moradores da redondeza possuem poços artesanais. Não sei se para uso pessoal, mas esse lago pode sim contaminar esses poços, o que pode acarretar danos à saúde dos moradores. Agora quem sabe que estamos em época de eleição, esses políticos que não vale a pena discutir sobre a sua ética. Bom, desculpa, me perdi aqui. Tá dizendo que os políticos têm que se agilizar e tomar providências. Então é o seguinte, ó, cara, nesse caso a população da região tem que procurar a prefeitura lá de Viamão e tentar de alguma maneira resolver com a Mumu essa história aí, né? E a gente tá aqui aberto também ao direito de resposta da Mumu. Claro. Feito! É porque é bom, Mumu, né? Que é Mumu? É bom, Mumu. É bom. Demais. Vamos, vai daí, Rodaica. Me chamo Cláudia, sou de Candelária, no Rio Grande do Sul, e tenho uma pergunta pra vocês. Se falam tão mal de casamento e reclamam tanto de mulheres, por que os casados e ajuntados do programa não se separam de suas respectivas mulheres e vão morar sozinhos? Não dá, não muita dá mão de obra. Não dá mais. É preguiça, é preguiça mesmo. A ouvinte que mandou esse e-mail, ela coração chegou... na mesa de todos. A ouvinte que mandou esse e-mail, ela chegou no seu limite, né, pai? Chegou. Ela ouviu tanto, que ela parou tudo que ela tava fazendo, sim, sentou na frente do computador e fez a pergunta mais racional que o ser humano podia fazer. Mas por que que tá fazendo? Bom, Rodaica, dentro do pensamento dela, só eu aqui posso reclamar. Só tu pode reclamar. Olha, sabe que mas eu não posso reclamar porque eu não tenho mulher, né? Então eu não posso reclamar, né? Essa frase também vai ao encontro da matéria do Dr. Roberto da Mata, que está na Zero Hora. Mas é do a grana dele, né? Tu ganha uma grana. Tá vendendo os livros dele, e né? E ele diz que o brasileiro tá acostumado com aquela frase, os incomodados que se retirem, tem que acabar isso. Isso tem que acabar isso, porque não é assim que a vida funciona, ou pelo menos não deve com a diferença, ser assim. Né? É isso aí. Mas enfim, a Cláudia mandou a pergunta, eu já sei que nenhum de vocês vai responder, mas ela pede pra mandar... Eu não vou me separar porque eu amo a minha mulher. Aê, boa, Porã! Eu amo a minha família. Eu também, Porã. Meus filhos. Pronto. Boa, Porã. Só mas por isso não impede que ela incomode um pouco, né, Porã? Ah, incomoda, mas não até impede que não tá que o Porã queime o filme dele tantas vezes. Toma um trago aqui. Atenção, né, pessoal. Chega mais tarde ali. Não, parei, eu sei. A Cláudia conta que ela e a mãe trabalham numa loja, estão sempre ligadas no Pretinho e manda um beijo especial pro Pi, que ele teve em Candelária e tocou todo mundo um dia. É verdade. Ah, foi. Que bacana. É, qual é o nome? É, o nome dela é Cláudia. Ah, ela tá, eu acho que era ela e o namorado. Um dia lá em Candelária. Pediu, ela, sim, é porque ela pediu pra tocar quando a gente tava no palco e eu e o Cupim não tocamos. Porque é música minha. Falando do Cupim. Eu quero divertir todo mundo. Aí chegamos no camarim, quer dizer, na realidade era um andar acima lá, muito bacana a casa, a ilha. E ela e o namorado, acredito que seja ela, pediram pra fazer então só pra eles. Então deve ter sido ela. Ela te manda um beijo especial. É isso, a música é tua. É porque o Pia é cantor, né? Aí da rádio, cara. O Pia é compositor e cantor. Muito bem. Fez essa, tá certo. Que beleza. Mandar um abraço pro Tinga, que tá ouvindo o Pretinho Básico também. Querido Tinga. Também, né? Vai audiência de jogadores é total. Eu tô dizendo, cara, a audiência de jogadores no Pretinho Básico é impressionante. O Bruno do Flamengo tá nos vendo? Bruno do Flamengo não. Lá em Minas não tem. Vai daí, potezinho, mano. Uma piadinha, vai. Piada do Porê! Apoio. Bicicletas caga andando com você. Já que é de casamento, aliás, hoje é o Lingerie Day, né? No Twitter. Eu vou no Lingerie Day. Onde as meninas Day colocam hoje fotos de vestidas com lingerie ou de lingeries. Tem uma foto do Maurício. E aí, oportunista como é o Couto, né? DJ, nosso colega, tá fazendo a festa Lingerie Day hoje no bailinho do Zelig. As gurias só vão de lingerie na festa. Ele diz assim, vista a sua melhor lingerie. Ele coloca aqui. Por falar nisso, o Couto é ex-DJ da Reunião Dançante. E a Reunião Dançante terá sua próxima edição. Não é ex-DJ, é brincadeira. Terá sua próxima edição no dia 6 de agosto. Olha! No Segredo, em Porto Alegre. Já que a gente tava falando de casamento e tudo mais, aí o juiz do divórcio perguntou pro Porã: você traiu sua mulher com constância? Bah. E o Porã? Ô, doutor, me perguntasse da Camila, da Fernanda, da Tatiana, mas essa tal de Constância eu juro que nem conheci. Homens! E aí numa festa a madame é apresentada a um eminente político. Muito prazer, diz ele. O prazer é meu, sabia? Saiba que já ouvi muito falar do senhor. É possível, minha senhora, mas ninguém tem provas. Boa. Eu tenho mais uma pequena. Vai mais uma, então. Vai. Duas vacas estavam pastando tranquilamente até que uma delas puxou o assunto. Amiga, eu estou apavorado com essa tal doença da vaca louca. E você? Eu não. Não? Mas por que não? Porque eu sou um helicóptero. Entendeu, Rodak? Ela já tá louquinha. Ai, muito louco. Vai daí, Mr. P. Sou eu. Posso falar duas coisas rápidas? Claro, porque, depois já tá. Mr. P. Duas coisas bem rapidinho. Primeiro, nós precisamos preparar pessoas. Ponto, ok? Prestem atenção nisso. Preparar pessoas para qualquer função que seja, qualquer encargo que seja, qualquer situação de vida que seja. Precisamos preparar pessoas. Boa. Preparemos nossos filhos, as crianças, preparar pessoas. E a segunda é a seguinte, ó, naquela discussão toda, a primeira meia hora, pense na seguinte historinha rápida, onde um discípulo foi até o sábio e perguntou: sabe, se tivesse que escolher entre justiça e dinheiro, ficaria com o quê? E o sábio disse: na hora, dinheiro. E o discípulo: caramba, não te entendi. Tão sábio, palavras corretas, coerentes, e agora vem me dizer que entre justiça e dinheiro ficaria com dinheiro. E o sábio diz: a gente busca o que a gente não tem. Bah, rapaz. Isso me lembrou uma outra história. Posso contar pra uma outra história? Sim. O cara tava indo ser enforcado, né? Com um cachorro que ele amava tanto. Sim. O cachorro ia ser enforcado junto? Não, é que tá. O cachorro tava indo com ele. Aí antes, e era um assassino, cara, né? Praça pública, aquela coisa toda. E aí o carrasco pegou o cachorro, apontou pra multidão: alguém quer o cachorro? Não queremos o cachorro. Mata logo esse cara aí, não sei o quê. E aí chegaram lá, botaram a cabeça do cara e pim, guilhotina, né? Rolou a cabeça. E o cachorro, coitado, viu ali aquela situação. Quem? E aquele sangue assim no chão. E o cachorro foi ali, começou a cheirar e tudo mais, né? Aí o carrasco pegou o cachorro, né, que tava lambendo, brabo com o cachorro, e aí botou na guilhotina e matou. E aí toda a população se voltou contra o carrasco. Uma bela história, não importa. Olha, uma bela história. Meus parabéns. Vai terminar ela 6. Moral da história: não matem os cachorros. Qual é a moral da história? Não vá ser enforcado com o seu cachorro. Não. Moral do sol é muito maior que isso. Justiça, né? Moral do sol. Antes ninguém quis o cachorro. É. Né? Depois que o cachorro foi assassinado, todo mundo ficou bravo com o assassino. É que nem agora lá eles acharam que o cara foi longe demais. Era pra matar só o dono. Não precisava ter matado Cataluña, o cachorro. Lá na Catalunha, os caras estão proibindo as touradas, né? A vida inteira. Né? Uma por tradição. Lei. Agora não, por na lei... Catalunha não é tanto. Não é tanto. Mas enfim, agora os caras estão todos lá se pintando de tinta vermelha e pra proteger os touros. Touro sim, toureiro não. Diz que é assim o negócio. Sabe aquela cidade Pamplona que tem aquela corrida, né? Sim, cara, meu sonho é participar daquilo. Sabe? Tomara que um touro te pegue, cara. Vai ter que ser um baita touro. Tomara que um touro te dê uma guampada. Eu acho tão triste aquilo, cara. Que horror. Não, mas cara, aquela, tem uma aquela, pena dos não, bichos, mas, em Pamplona não é tourada, cara. Os touros... É a farra do boi. Não, não é a farra do boi. Não, é a vingança do touro. Soltam o boi atrás da galera. Não a galera atrás do boi. É a vingança. Mas eles matam o bicho igual depois. Não, nesse aí não. Tanto é que eles fazem propaganda exatamente por isso. Aí então a negadinha correndo ali, os 200 touros atrás, naquelas ruazinhas bem pequenininhas, né? Alguém vai ser pego. Um dia eu vou pra lá, vou levar o Porã pra lá. Vai dar epizinho, ó. Vai. Muito bem. O cara dirigindo uma estrada, quando de repente o carro pifou de vez. Aí encosta, começa a mexer pra tentar saber o que que aconteceu. Uma vaca chega de mansinho, enfia a cabeça debaixo do capô e comenta: pra mim o problema é no motor. Aí o dono do carro leva o maior susto. E aí fala pro proprietário da vaca que tá do lado, né? Meu amigo, uma coisa incrível. A vaca falou. E diz que o problema do carro é no motor, ouviu? Ah, esquece isso aí, ela só entende motor a diesel. Mulheres envelhecem como suas mães. Aquela velha máxima de um rapaz olhar pra sogra pra prever como a filha vai ficar. Nossa senhora. É realmente verdadeira. Uma nova pesquisa científica... Ah, ô meu, tá falando sério isso aí, cara. O Porã vai repensar o que falou agora. É uma pesquisa científica. Atenção, pessoal, o Porã vai repensar. Tá falando sério, meu. Tô, cara, uma nova pesquisa científica assegura que mães e filhas apresentam o mesmo padrão de envelhecimento à medida em que os anos, obviamente, passam. Certo. A partir dos 30 anos de idade, a filha vai começando a ficar parecida com a mãe. Então é por isso que fisicamente, né? Fisicamente. Então é por isso que se a sogra é chata, não quer dizer que a filha vai ficar chata. Quer dizer também. É uma grande probabilidade. Também? É, claro. Por isso que aquela vez eu me deitei no sofá achando que era minha mulher. Não, tá escrito no papel. Eu porém já achei que fosse a minha mulher. Já se atracou na sogra dele no sofá. Já. A vigilante rodaica. Tá sempre ligadinha. Sempre. Bom, continuando aqui. O estudo usou equipamentos de alta tecnologia de desenvolvimento de imagens em 3D para analisar rostos de 10 duplas de mães e filhas com idades entre 15 e 90 anos. Ah, de rosto a minha sogra tá bem, cara. A avaliação, Porã, concluiu que a pele do rosto, especialmente ao redor dos olhos, mostra o mesmo padrão de desgaste e perda de elasticidade. Cai de necessidade, rosto. Agora eu tô entendendo. Por isso que cai, né, o rosto, as velhas, tudo assim, o colágeno. E eu agora entendi por que que não deu briga aquela vez que o Porã te abraçou na sogra no sofazinho, porque se a mulher dele dissesse, que é isso, Porã, fica quieto porque tu vai ficar assim. Então, tá tudo certo. Mas eu preciso dizer que, pô, então tô tranquilo se tu ficar parecida com a tua mãe. Aliás, já está ficando parecida com a tua mãe. Tô bem, tô feliz. Olha! Tá puxando sabe um saquinho a sogra agora, do Rodaica, eu não sei se ele tá puxando cuidado. Teu saco, Rodaica. Beijo, sogra. Não, ele aproveita dele. E já puxa das duas ao mesmo tempo, entendeu? É uma double puxada. Então. Mas ele, eu só quero entender uma notícia. Coisa na tua notícia tão importante. E os homens ficam parecidos com o quê? Com Brad cavalo, Pitt, com burro? Este é um outro estudo. Leiteiro. Não vemos esse estudo, Rodaica. Este é um outro estudo, o qual nem sei se existe. É, eu acho que pra mulher é uma caixinha de surpresas. Não dá nem pra ela olhar pro sogro. Dizer que o marido vai ficar igual. Aí os homens vão falar que é pela pele da barriga que vão ser organizados. Eu queria falar que se tudo der certo, eu não vou ficar parecido com meu pai, que meu pai é um bichinho bem feito. É a coisa mais querida do mundo. Mas eu vou dizer o seguinte, mas cara. É bem feinho, fica meu igual, vai ficar. Vou ficar igual, seu Luiz Ney? Vai ficar igual. Agora eu fiquei pensando. E o pai encolheu, né? O pai parece que botaram ele numa uma tá secadora. As pessoas encolhem, pai. Botaram o pai lá dentro da secadora, o pai saiu 10 centímetros menos. Falando em pai, meu pai disse, vai lá e encontra outra rapidinha do teu pai. E aí que diz o seguinte, tava o vovozinho ali recebendo os dentinhos tudo ao redor, visita, ele falou, os netinhos, vovozinho ali, já bem velhinho. Aí chegou na hora de ir embora os netinhos. Ah, não, tem que ir embora. Tchau, até amanhã. Um deles se virou, será? Isso é sacanagem, hein, meu? Muito bem. Vamos ouvir agora o trote do cabelo no espaguete, nosso querido Dutagar. Vamos. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geison quer sair no Kazuca. Boa tarde. Boa tarde, o que você tá falando? Oi? Aqui é o Geison, Salada. Sim. Eu gostaria, de saber como é que eu poderia sair no Kazuca, Salada. Como tu gostaria de sair no Kazuca? Lanche, fazer uma festa no final de semana, tá lá. Gostaria de saber se, tipo, o cachorro poderia ter a minha festa, meu. Sei. Mas aí tu vai ter que falar com o pessoal do Comunica. Eles que no caso, agendam a tua festa e tal. Ela é teu interesse, porta, enfim. Tu tem que falar com eles. Mas né, as coisas não é a função do marketing, salada? Tipo, agendar coisas assim, tipo, divulgar. Tipo, a gente gostaria de fazer uma festa aqui na Zona Norte, tipo, 300 pessoas, salada. Nós vamos bombando assim, gostaria da presença assim, do Cazuca lá. Certo. A gente só, no caso, intermedia, né? Tu faz o primeiro contato com nós e a gente passa pro pessoal do Comunica, né? E eles que fazem a festa, agendam a festa contigo, o horário, enfim, em que momento tu quer que ele vai pra lá, enfim. Sim, meu, que é tipo assim, ó, uma vez tiraram uma foto, tá lá, do minha, assim, meu, tipo, se eu fazendo um V, tá lá, isso aqui, meu, ele é Felipe Melo, tá lá, tipo, eu queria sair na zero hora, tá lá. Olha, mas aí tu vai ter que ver com ele, se ele consegue um espaço, né, na zero, enfim. Pobre da minha. Tu não pode me ajudar, tipo, ah, o Gês, tá lá, dá uma força pro Gês aí, tipo. Eu converso com ele, digo que tu ligou em especial, pedindo minha ajuda. Tu não tá levando muito a sério, só, né? Oi? Você não tá levando muito a sério, né, meu? Tipo, se o meu sonho tá lá, tipo, se queria ser da galera, né, meu? Tipo, sendo Cazuca ali, tá lá, tipo, zero hora ali, né, meu? Pois é, então. Não, tipo, se não quer, tipo, anotar o endereço, sim, meu? Claro, pode me passar. Ah, tá lá, tá aí. Ana, vindo do Sertório, tá lá, tipo, Zona Norte. Aham. 14.700. 14.700. Tipo, certo, né? Que tipo, o Cazuca vai, né, meu? Sim, eu vou estar lá representando. Oh. Pode deixar. Tu vai levar a máquina? Vou levar a minha máquina. Você dá as fotos, tá lá? Aham. Me diz uma coisa, que horário que vai ser? É, tipo assim, vai começar às 10h30, tá lá? Mas tipo assim, ó, pra não ter problema, tá lá? Tipo, chega uma. Tá, não tem problema. E eu posso levar meus amigos também? Eu vou levar suas amigas, tá lá? Porque tipo assim, ó, vai estar eu, vai estar o alemão, o chinês, tá lá? O espiga, o umbigo, tá lá? Vai estar eu e meus bruxos, tá lá? Eu levo a bebida, meu, que eu tô com medo que não que falte, tá lá? A galera do Cazuca bebe ou não? Bebe, todo Opa! Mundo bebe. Uau! Alguma coisa. Bebe água? Bebe água, galera do Cazuca. Não. Não, fica tranquilo lá. Tipo, tá fudendo, tá lá. Tá, né, Marielle? Tá, né, meu? Então a gente se fala, tipo, sábado lá, né, meu? Tá, sábado agora, né? Então tá, meu. Tô te esperando lá, né, meu? Tá bom. Você não tá levando a sério, né, meu? Tipo, importante pra mim, né, meu? É importante? Uau, tipo, eu consigo tentar na galera, né, meu? Tá ok, então. Tá bom. Você tá meio viajando, né, meu? Essa beleza, então, meu. Tchau. Tá bom, tchau.